papata, e sou muito gulosa. Por uma guloseima eu posso ser muito teimosa. O meu nome é Cat e gosto muito de cantar, e um dia também quero namorar. Olá, eu sou o Rescue e sou um aventureiro. Em qualquer desafio, sou sempre o primeiro. Eu sou de robótas, gosto de ciências. Estou sempre a inventar novas experiências. Olá, malta, o meu nome é Balta. Sou um bombeiro pronto a ajudar quem de mim precisar. Viajar na minha nave espacial. Eu sou a Mel e sou muito vaidosa. Gosto de aparecer nas revistas cor-de-rosa. Olá, eu sou um quinho e gosto de nadar. Por isso sou um barco para poder navegar. Eu sou o Liquinho e não paro de gaguejar. Talvez seja por isso que estou sempre a se estressar. Deixem que me apresente, sou o mais inteligente. Pecinhas me podem chamar, pois adoro engendrar. Vá lá, Rugas, já só faltas tu. Somos a turma do modelo e adoramos brincar. Somos valentes, corajosos e gostamos de ajudar. As crianças do mundo inteiro são os nossos melhores amigos. Começa com um sonho. Um sonho que a Popota tem quando dorme. Popota sonha que a Páscoa está a chegar e que todas as crianças desejam um ovo. Um ovo da Páscoa, gigante, de delicioso chocolate. Mas é impossível construir um ovo de chocolate tão grande, capaz de chegar a todas as crianças do mundo. Onde haveria tanto chocolate junto, capaz de criar um ovo do tamanho do planeta? Era o sonho mais guloso que a Popota alguma vez tivera. Mas, na verdade, o que ela mais queria era ver todas as crianças a babarem-se de alegria, com a maior guloseima do mundo. Um ovo de chocolate gigante.